puta, cara, tem uns baratos, mano, que não dá pra se conformar. Pô, meu, tem vários mano que olha meio por baixo. É foda, mano. Cê tá ligado, né? Crocodilagem demais. Isso mesmo, cê tem razão. Inveja é mato, doidão. Indignado, eu fico também, ó. Cê não tem noção, irmão. Vai vendo só, não pode ser assim. Se conformar com o que tá, não dá. É o fim. No dia a dia, só maldade. Tá triste, embaçado. Vejo pessoas indo nessa por nada. Tá tudo errado. No rap, a gente falou de paz, de amor, de justiça. Valorização da nossa cor, ensinamos que alimentar o ódio atrás um lado. E que o moleque da favela pode sim ser um cara honrado, respeitado, informado, considerado. Mas que pra isso ele não precisa andar armado. Mesmo assim vejo vários andando fora do trilho. Falou, irmãozinho, descanse seu gatilho e vai na calma. Seu jeito de agir incomoda. Diz que eu tô me achando, né? Que o rap é moda. É foda, se nem mesmo o rei todo mundo agradou. Quem sou eu, né, meu truta? Pelo amor. Crocodilagem demais. Jogue o dado. Quem é quem? Quem confia? Crocodilagem demais. Várias fitas erradas. Crocodilagem demais. Jogue o dado. Quem é quem? Pico deu uma bela rock. Aê, mano. Esse MC aí é muito pá, tá ligado? Enquadro mesmo. Quero só ver qual que é, ó. Cantor de rap é questionado na direta. Vagabundo tem até umas atitudes indiscretas. Olha só, vem naquela de trocar ideia. Só que mais parece a tiazinha na janela, que fica só ganhando quem vai, quem vem. Não respeita o particular de ninguém. Sua mãe tá bem? Seu filho melhorou? Pô, tia, nem filho eu tenho, faz favor. O maluquinho acordou, decidido a me encontrar. Precisava de um qualquer pra poder se drogar. Aí, Dexter, chega aí. Meu pai adoeceu e tá de cama. Eu tô desempregado, tô zoado, tô sem grana. Mó drama. A minha realidade é cruel. Me ajuda, mano. Pelo amor de Deus que tá no céu. O mundão tá ficando cada vez pior. Você é ludibriado por crack, por pó. Me lembro desse mano aí uns 5 anos atrás. Era um cara decente, mó gente, bom rapaz. Trabalhava no mercado do centro na gerência. Lutava dia a dia por sua independência. De vez em quando a gente se trombava nos rolê, numas festas de rap, num karaokê. Era um maninho da hora. Porém, infelizmente, se deixou contaminar pelo veneno da serpente que só vem pra matar, roubar, destruir e te fazer se autoderrotar pra depois sorrir. Aí já era, só vou poder vê-lo pelo retrovisor. Um elo a menos da corrente, morou? Crocodilagem demais. Jogue o dado. Quem é quem? Em quem confiar? Crocodilagem demais. Várias fitas erradas. Crocodilagem demais. Jogue o dado. Quem é quem? Deu uma bela rock. Mas o tempo passa e ele é professor. E aí, truta, o jogo começou. E você, vai fazer o quê?